Ô, paixão, amigo! Deixa eu perguntar uma coisa. Não tá dando certo entre a gente. Quem cala consente. E eu acho que deu pra entender. A minha mão já não tá mais na sua. A gente anda pela rua separados, nem parecemos namorados. A aliança virou enfeite do dedo. A nossa cama agora só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro. Estranho, você me beija, minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Hoje eu desconheci você. Deixa comigo. Deixa eu perguntar uma coisa. Não tá dando certo entre a gente. Quem cala consente. Eu acho que deu pra entender. A minha mão já não tá mais na sua. A gente anda pela rua separados, nem parecemos namorados. A aliança virou enfeite do dedo. A nossa cama agora só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro.